6259, decolando de 36, chama controle em 120, decimal 8. 1208, 6259. Controle, boa noite, o chaneiro 6259, decolado. O chaneiro 6259, contato radar, sou para o 360, após 2000, direto Leda. 360, após 2000, direto Leda, 6259. Alternador azul 2781 no pátio 3 para apostamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi 2781. Passa o meu papá, hotel Delta, desce para 2000 pés, o azul, chuno 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado oriente, reporte. Pode voltar na Piduna? Pode voltar na Taxa azul 2781 com 69 agora para o Ministério de 30, alterna Salvador. 69 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio, no noite decimal 95, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera 2895, grato, espera que bom. É 6259, chama centro Recife no 33, decimal 25. Recife no 33, decimal 25, 6259. 7, autorizado Galeão, nível 360, via Pernovember 857. Saída da Euleda Irume, decola da 10 curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5045, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, aeroporto para novembro 857. Sael Lebirume, decola da 10 curva direita. Controle 208, transponder 5045, da 3197. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Tem 397. Salvador Azul 2781, Alfa Pantera da Capiteira, Onda 0. Azul 2781, boa noite, autorizada, alinhar e decolar, pista no 0, vento 2, 00 graus, 05 nós. Petroleira de decolagem, Azul 2781. Localizador, qual a pauta, Delta? Informe o meu pauta, Delta, completa 14, 1-1895, bom posto. Obrigado, boa. Aê, boa, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, estabilizado no localizador aqui. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, ajuste no 0, no 5, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Gente, confirma o vento, por gentileza. Vento 200 graus, 05 nós. Alguma possibilidade de após o externo cancelar e girar a base pela direita da 197? Né? Afirmo, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, reporte passando marcador externo para cancelamento do plano. Sempre, reportará. Azul 2781, decolar 247, chama o controle em 120, décima 8. 208, Amaral Azul 2781, vai pra lá. Controle Salvador, muito boa, Azul 2781, decolou, saída Arbor Eletra. Azul 2781, contato radar, sou para 200 via saída Arbor. Via saída Arbor Azul 2781, negativo com o gradiente. Azul 2781, suba restrito a 3 mil pés inicialmente. 3 mil inicial, Azul 2781. Saúde a Sierra, o Papa Hotel Delta. Gente, Papa Hotel Delta, autorizado curva pela esquerda, base pela direita. Ajuste no 0 ou no 5, reporte base baixado e travado, pistão no 7. Passará, obrigado. 050, chega da Mari, o Nuno 68. Pode utilizar de voa na pressão de tudo? Até o perfil no 68, voando Mari. Voando Mari, o Nuno 68. Pista seca. Chega. O Papa Hotel Delta vai ser travado. Sente, Papa Hotel Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 08 nós, pista seca. Livre pouso, Papa Hotel Delta, obrigado. Azul 2781, voa direto Alefa. Direto Alefa, Azul 2781. Onde vem estacionamento da 3197 no 03? Da 3197 está autorizado no 03, chama táxi. Autorizado, puxa estacionamento da 3197. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, no solo 51, confirme o local de estacionamento. Sim, se efetue 180, eu sigo táxi pela pista, na base frequência livre. Azul 2781, suba para o 200. Primeiro para o 200, azul 2781. Gente, boa noite, Papa Hotel Delta. President Air Force 2585, call 121-1, right to the glass. 121-1. Zero. Ponto espera, chame a torre 118-95, ajuste no 095. 15-95, no 095, grado, boa noite, 3097. Pensa para 2000, livre LS X-Ray, pistão 0, reporte localizador. Para 2015, reportarei estabilizado. O 9-68. 9-10, after departure, turn right, dial, Leda e Dev, call 5053, Salvador approach 120.8. General Force 2585, reach back correct to set up and taxi contact to tower 118.95, QNH1015, confirm to the sounds on board. On board, 9 people on board, and then you'll change to tower. Tower 118.95. Brazilian 42585, set approved, call me ready for text. Call for text. Para a direita, na saída da El, Leda, Irumi. Pode ir on, open November 857, Monstro. Transponder 5057, controle 120.8. Transponder 5057. Bono 705, o atendimento correto no pronto prospecto na mão. ILS Gol, o 9-68. Flight final, ILS, torre 1-8-9-5. 2-9-5, o 9-68. Salvador, 1099 da Gol, paciente da informação, Vitor, autorização para confim. Gol no 099, autorizado com fins, nível 360, via Pêsulo 21. Decolada pista 10, após a decolagem, curva direita na saída, Arbor, transição Elephant, transponder 5052, controle 120.8. 197, decolar 200, chama o controle em 120.8. 208, boa noite, obrigado. O transponder é o 5052, controle 1208, 1099 da Gol. 1099, cotejamento correto, chama pronto no portão 07. Sim. Eu 360, saída da El. 360 da El, 397. Pode guardar presente da EL, 397? 1168 no solo 03, primeira direita, chame solo em 121 décima 1. 21, vai chamar agora. Comandante Azul 2781, a velocidade para nós voltar ao centro, voar direto do destino. 288, altera 135, decimal 3, Azul 2781. 288353, grata, vamos lá. Brasília Air Force 2585, tax approved via taxway hotel, report red for takeoff. Via on the VIP, so we have taxi to holding point runway 11010. Call me on holding point runway 10, taxway hotel. Brazilian Air Force 2585, are you able for takeoff from a phone taxiway hotel? Brazilian Air Force 2585, line 9 and away to runway 10. 3197, passa 160, chame Recife em 3325, alterna 1251. 3325251, volta 3197. Ou 9705 está autorizado no portão 02, chama táxi. Air Force 2585, clear for takeoff, runway 10, wind 210 degrees at 16 knots. Solo 1099, puxa em treinamento. Puxão 7 aprovado, chame táxi no 099. Autorizado, voo 1099. Air Force 2585, airborne at 10, call departure control on 120.8. 1208, position 2585. Dear Force 2585, climb and maintain level 400, dial departure. Climb to 400, dial departure 2585. Bom, no 705, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Indy, no ponto de espera torre 198 decimal 95, ajuste no 0 no 5. 099 para o táxi. Bacana. COB. 177. Autonomia. 14, Alterna Brasil. Bom, no 099, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistona 0, via Pátio, Índia. O ponto de espera chama é Torre, no 8.95, ajuste no 095. Táxi, até o ponto de espera da 10, quando lá, 8.95, ajuste agora, 0, o voo 1099. Salvador, 099 da Gol, ponto de espera no 0, pronto. Tô no 099, alinha e mantém pistão no 0. Alinha, mantém no 0, o 099 da Gol. Dono 705, decolado azul no meia, chame agora o controle de Salvador em 119, correção. 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, uma boa noite, obrigado. Controle, boa noite, é o gol 1075, 705, livrando 1800 nas suas costas. 705, contato radar na decolagem, tudo mantém a 360 saída da El. 360 na Dael, gol 705. Autoriza a proa de Leza para evitar uma formação, o Dael, por favor, 9705. Autorizado, Dael, 9705. 5. Opa, 084, clear, Mario Arrival, descendo e mantém 3000 feet, 18105. Boa noite, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha 4000 pés, ajuste 1095. 4000 pés, boa O perfil da chegada é o número 2 na aproximação. Hey, clear. Maintain that speed. We want to know if we have to maintain 250 knots from over Mali, Santiago, Mexico. Is it regarding the restriction on Mali position? Okay? Okay. 08, bom voo. 08, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 099. 099, contato radar, suba ao nível de voo 360 na saída Arbor. Direto 360 na Arbor, voo 1099. Brasília Force 2585, Fast Level 170, contact Recife, frequency 133.25, Spanable 125.1. 705, calibrando 170. Gente, chame Recife, frequência 3325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado, boa noite, noite. Star 084, Sandy maintain 2000, clear LS X-ray, runway 10, report status from localized. Connect for Aeropa TIA, repeat again, please. Sandy maintain 2000, clear LS X-ray, runway 10, report status from localized. Clear for ILS runway 10, we report established localized for Aeropa 084. Luna 099, passa nível de voo 170, chame o centro em 1288, a terra na 135 decimal 3. 288, 1353, obrigado. Boa noite, 66, informação 20. 66, autorizado de chegada a mar e desse mantém a 4.000 pés, 1.015 ajustes. 4.000 com 1.015 na mar, noite 66. Só 3858, desse mantém a 2000, 2095. 2000, 2500, 3858. no máximo está chovendo no aeródromo de Comodoro. Sema 14. Negativo chuva, está 3858. Pass 084, establish localizer 10. Okay, Alpha 084, complete LS approach, contact the tower on 118.95. 118.95, Pilot Pass 084. 3858, autorizado sinal e LS que se reinforme localizador. Autorizado LS, reinforme localizador, 3858. Eight miles southbound. Alpha 084. Good evening. Heavy inside and final. Finish 1015. Check landing gear, sir. Check landing gear. Right up 084. Alpha 084, check the new gear, clear to land runway 10. Wind is 210 degrees, 03 knots, QNH 1015. The runway is damp, sir. Roger, Alpha 084, clear to land, we find runway damp, thank you. And we have the landing gear down. Quem modulou para o controle? Ok, 6390, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 50. Do Chimei 15, vigilante. Estabilizando, 3858, uma milha para o externo, complete final e ele é 7-Rei. Chama a torre 1985. 295. passando em dia Serra, uma chá travada. Pode confirmar se o aeroporto está chovendo? Negativo, senhor. Não chove no aeroporto. Teve uma chuva leve aproximadamente 10 minutos atrás. Então, eu imagino que a pista esteja úmida. Mas, continua a aproximação, eu informarei que está livre 3850. 50. Zero 84 on the ground at 34. Vacate the runway the next intersection to your right. Then call ground frequency 121.1 Europa 084. Next to the right and B alpha and 121 Europa 084. 121.1 sir. 121.1 Europa 084. Um 3858, check-trem. Machado travado. Um 3858, vento de 210 graus, 04 nós. Ajuste.